Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas duas horas prometo-vos uma viagem carregada de lançamentos de 2015. Para começar esta viagem temos um projeto que agrega esforços de dois nomes grandes do hard rock dos anos 80. Estou a falar-vos de Michael Sweet e de George Lynch. E o projeto chama-se Sweet and Lynch. Este projeto também conta com dois outros nomes que também são grandes na cena do hard rock e do heavy metal. Estou a falar-vos de James Lomenzo e Brian Tichy. E dos esforços desta gente toda saiu o álbum Only to Rise. E para vocês, e do álbum Only to Rise, ficamos com Sweet and Lynch, Time Will Tell. E após Sweet and Lynch, ficamos com os germânicos Devil's Train e a música Rock Forever. Os Devil's Train lançaram em 2015 o seu segundo álbum, um álbum chamado Two. Esta banda faz uma mistura interessante entre hard rock e power metal e conta com um nome muito famoso na história do metal, Jörg Michael. O baterista Jörg Michael, ele passou pela banda de Axel Rudi Pell, passou pelos Stratovarius, pelos Gravedigger, pelos Saxon, entre muitas, muitas outras bandas. Terminamos a sequência com os suecos Impera e a música Lost Boy, retirada do terceiro álbum da banda, o álbum chamado Empire of Sin. Este álbum conta com Matti Alfonsetti como vocalista, além de J.K. Impera, Mats Vassfjord e o guitarrista Tommy Denander. E vamos entrar agora numa nova sequência, que vai ser iniciada com os norte-americanos Shana Sky e a música I Believe in You. Esta música é retirada do segundo álbum da banda, um álbum chamado Tu. E este álbum foi lançado em 2015, sendo que o primeiro álbum da banda é de 1988. Vejam só o tempo que passou entre o primeiro álbum e o segundo álbum. Para vocês, Shana Sky, I Believe in You. Yeah. Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após China Sky, terminamos a sequência com a norueguesa Issa e a música Crossfire, retirada do álbum Crossfire. E vamos entrar agora numa nova sequência. Esta sequência vai iniciar-se com um nome que está ligado não somente ao hard rock, mas também ao blues, à soul, ao jazz. Este nome é muito conhecido da sua carreira a solo e já passou por bandas como Poison, Mr. Big e atualmente pelos Winery Dogs. Já devem ter adivinhado que estou a falar-vos do Richie Kotzen. Em 2015, Richie Kotzen lançou o álbum Cannibals e para vocês e do álbum Cannibals fica a música The Enemy.

E após Richie Kotzen, ficamos com os aragoneses Ice Blue e a música Gimme Action, retirada do segundo álbum da banda, Back to the Light. O primeiro álbum, Ice Blue, foi lançado em 2002. É a hora de los saludos especiales para Zaragoza, para los amigos de la banda Ice Blue. Para vosotros, todo de lo mejor. E continuamos o nosso programa e terminamos a sequência com os americanos Toto e a música Running Out of Time, retirada do álbum 14. Os Toto são uma banda clássica que mistura jazz, pop, hard rock e AOR e faz com essa mistura um som único. A banda conseguiu ter sucesso nos anos 80. E vamos agora iniciar uma nova sequência. Uma sequência que começa com os germânicos Scholem e a música Deaf, Dumb and Blinded, retirada do terceiro álbum da banda, o álbum intitulado Caution. A banda iniciou atividades em 1982, mas apenas em 1997 conseguiu lançar o seu primeiro álbum, o álbum Black Box. Para vocês, Scholem, Deaf, Dumb and Blinded. We'll be right back. E após Charlene, ficamos com os australianos Tonk, End of the Line, retirada do álbum Ruby Voodoo. E terminamos a sequência com os britânicos Thunder, When the Music Played. Os Thunder são uma banda relativamente conhecida para todos os fãs de hard rock e até mesmo para os fãs de metal, já que eles já abriram bandas como Metallica, Bon Jovi, Whitesnake, entre muitas, muitas outras. Os Thunder, em 2015, lançaram o álbum Wonder Days. E vamos iniciar agora uma nova sequência com os suecos Care of Night e a música Contact. Esta música é retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Connected. E para vocês, Care of Night, Contact. Story as take you to get here? How high did you have to climb? I hear these mountains are deadly. Take caution and fear. Again, head in head, we were one before. E após Care of Night, ficamos com os britânicos Furion, Left with the Gods, retirada do álbum Lost Salvation. O som dos Furion é moderno, pesado, mas mistura doses generosas de heavy metal, prog, hard rock e clássico rock. E terminamos a nossa sequência com Dracula, River of Tears, do projeto idealizado por John Landa e Tron Holter. Este projeto e lançou um álbum chamado Swing of Death. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começá-la, temos os suecos Bonafide e a música Who I Am to Judge, retirada do quinto álbum de originais da banda, Danning Devils. Esta banda já apareceu no nosso Riff Service algumas vezes. Para vocês, Bonafide, Who Am I to Judge? Thank you. E após Bonafide, ficamos com Wolfpack e a música Eye Roller, retirada do terceiro álbum da banda, Rise of the Animals. As cabeças pensantes por trás desta banda são o vocalista suíço Mark Sweeney e o guitarrista alemão Michael Voss. E terminamos a sequência com os The Answer e a música Last Days of Summer. Esta banda da Irlanda do Norte faz uma interessantíssima mistura entre hard rock, blues e o rock dos anos 70. Apesar de ser considerada uma banda recente, a banda já tem mais de 10 anos de história e este já é o quinto álbum que lança, o álbum Raise a Little Hell. E vamos entrar agora numa nova sequência. E para começá-la, temos a banda do amigo Rodrigo Marina, os Marina, com a música Keep on Dreaming. Esta música que vai sair no EP da banda, que está previsto ser lançado a qualquer momento. Para vocês, Marina, Keep on Dreaming. We'll be right back. E antes de continuar com o nosso Riff Service, queria enviar um abraço para Caxias do Sul, no Brasil. Um abraço para o meu amigo Rodrigo Marina. Rodrigo, um grande abraço. E após Marina, ficamos com Scorpions, Hard Rocking the Place, retirada do álbum Return to Forever. Apesar dos Scorpions terem anunciado o fim das suas atividades, eles continuaram em turnê, eles continuaram a lançar álbuns e provavelmente não vão terminar tão cedo. E foi com Scorpions que terminamos esta sequência. E vamos entrar agora na penúltima sequência do nosso Riff Service. Para começar esta sequência, temos os finlandeses Santa Cruz e a música Bye Bye Babylon, retirada do segundo álbum da banda, o álbum Santa Cruz. Para vocês, Santa Cruz, Bye Bye Babylon. The magic carpet ride, the sun will be all bright. We wanna wait to the other side. One way ticket, creeping through states of revelry, reaching supremacy. What a fly escape reality. So long, baby. The space and time, cleansed up from all the grime, we're levitated to a world so sublime. Can you feel that? Excuses why we kiss the sky. Express train to Shanghai, light up the night like it's 4th of July. Since it's morning. Feel the fire. após Santa Cruz, ficamos com os alemães Chalice e a música Taste It, retirada do álbum Over Ears Sensation. Terminamos a sequência com uma banda que mudou bastante o seu som da sua época clássica para a atualidade. Estou a falar-vos do Europe, que aqui ficou com a música Light Me Up do álbum War of Kings. O som do Europe está cada vez mais calcado nos anos 70 com o uso do órgão Hammond, eliminando quase totalmente os teclados clássicos dos anos 80 de Mick Mikaeli. Vamos entrar então na nossa última sequência do Riff Service. Para começar esta sequência, temos uma banda que já passou por cá algumas vezes. Estou a falar-vos dos Eclipse. E do quinto álbum da banda, Armageddon Eyes, ficamos com Eclipse Blood Enemies. Terminamos o nosso Riff Service com Revolution Saints, Better World. Os Revolution Saints são um projeto idealizado por Jack Blades, Dean Castronovo e Doug Aldrich. Para mim, é o projeto mais ansiado para este ano, para 2015. E foi com este projeto que terminamos o nosso Riff Service. Desejo-vos a todos uma ótima semana. Desejo que continuem a ouvir o Riff Service, que continuem a ouvir a Rádio Mental Morfose. Eu prometo que para a próxima semana vamos ter um programa sempre a abrir. Vamos ter um programa forte, com músicas rápidas e pesadas, mas sempre hard rock. Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service. E eu sou One. Rock on!